ele é digno. Tô com sangue de Cristo, ele é meu melhor amigo. Com ele tudo eu conquisto, nunca me sinto sozinho. Glória ao rei, glória ao rei, o Shaddai ele vive. Glória ao rei, glória ao rei, o Shaddai ele vive. Blindado com sangue de Cristo, ele é meu melhor amigo. Com ele tudo eu conquisto, nunca me sinto sozinho. Glória ao rei, glória ao rei, o Shaddai ele vive. Glória ao rei, glória ao rei, o Shaddai ele vive. A ele toda honra e glória, e também todo o louvor. Entregou seu filho numa cruz, sua maior prova de amor. Nós estávamos já condenados, procurando uma festa de luz, com a alma cheia de pecado, mas ele nos enviou Jesus. Ele é o Deus do impossível, dividiu o mar vermelho, expulsou vários demônios, trouxe a cura a todos os enfermos. Qual o tamanho do seu problema? Basta você usar sua fé, pra ele não existe dilema. Ele faz a hora que ele quer. Ele fez morto ressuscitar, deu visão ao cego, fez paralítico levantar, seu nome eu carrego. Aí irmão, tá esperando o que pra entregar sua vida pra ele? Quando tiver em meio à tempestade, lembra que ele é Deus do impossível. Tô com sangue de Cristo, ele é meu melhor amigo. Com ele tudo eu conquisto, nunca me sinto sozinho. Glória ao rei, glória ao rei, o Shaddai ele vive. Glória ao rei, glória ao rei, o Shaddai ele vive. Blindado com sangue de Cristo, ele é meu melhor amigo. Com ele tudo eu conquisto, nunca me sinto sozinho. Glória ao rei, glória ao rei, o Shaddai ele vive. Glória ao rei.